萝卜精。 Sou seu amigo, eu vou buscar bem no meu coração. Eu vou caçar e quero te levar para o mundo da imaginação. Coming to you.